A vida se torna tão bonita quando na vida temos Jesus. Existe paz, alegria, harmonia e muita luz. Tudo porque é Jesus quem transforma, dando à alma uma forma nova de viver. A vida se torna tão bonita, cheia de alegria e de muito prazer. A vida sem Jesus é só tristeza, não há beleza, só há horror. Mas quando Jesus entra em nossa vida, tudo é poesia, é puro amor. Tudo porque é Jesus quem transforma, dando à alma uma forma nova de viver. A vida se torna tão bonita, cheia de alegria e de muito prazer.